Faz da minha camisa o seu pijama. Me derruba da cama, de manhã no café, fala que me ama. Ah. Felipe Arnar. Eu fui desses que fala na roda de amigo que o amor não tem vez comigo. Eu fui desses que mente e faz promessa de cara lavada. Outro dia nem ligo. A conversa fiada que a gente fala, coração quem paga. Retiro o que eu disse. Hoje eu tô jogando no time dos caras que sonham com bodas de ouro e um amor pra velhice. O babaca que eu era, a que ponto cheguei? Olha o que eu tô pedindo. Joga a mãozinha em cima assim, vem. Dorme aqui comigo. Dorme aqui comigo, nem precisa trazer roupa. Faz a minha camisa o seu pijama. Me toma o cobertor, me derruba da cama. No café da manhã, jura que me ama. Dorme aqui comigo, nem precisa trazer roupa. Faz a minha camisa o seu pijama. Me toma o cobertor, me derruba da cama. No café da manhã, jura que me ama. Pra cantar com a gente, essa moça que a gente ama demais. Chega mais, Marília Mendonça! Opa! A conversa fiada que a gente fala, coração cantar. Retiro o que eu disse. Hoje eu faço parte do time das moças que sonham com bodas de ouro. Um amor pra velhice. Imatura que eu era, a que ponto cheguei? Olha o que eu tô pedindo. Mãozinha em cima, hein? Dorme aqui comigo, nem precisa trazer roupa. Sua camisa vai ser meu pijama. Me toma o cobertor, me derruba da cama. No café da manhã, jura que me ama. Dorme aqui comigo, nem precisa trazer roupa. Sua camisa vai ser meu pijama.